alterado, minhas mãos encascoradas, barriga de pendurada, já estou perdendo a fé. A carne enfraquecida, sem amor e sem guarida, a mulher está parida e o menino chama Zé. A nega Maria chama e a outra chama Luzia, Vicente, Pedro e Bahia, ainda tem o meu Tomé. E as abelhas vão zumbindo, seja o que Deus quiser. Meu nome é Severino, sou homem, sou menino, mas me tratam como bovino ou pau de fazer mulher. Já falaram que sou forte, não vejo vantagem ou sorte, ando à beira da morte espirrando com café. E as abelhas vão zumbindo, seja o que Deus quiser. Quebro os meus versos ao meio, agora perco o receio e veio o mato de cheio quem me tenta montar. Que eu não sou garupeiro, não sou burro madrinheiro, não sou ferro de ferreiro, não sou lombo de animal, não sou um couro na tenda, não sou um balcão de venda. E as abelhas vão zumbindo, seja o que Deus quiser. Não sou negro e pelourinho, se quiser luto sozinho, defendo só o meu ninho que nem briga o carcará. Vou embolar com o mundo, que é pra não morrer de fome, e tome seu vagabundo que quiser me enganar. Com meus olhos já me vejo sertanejo sem sertão, mas ainda não me vejo marimbondo sem ferrão. E as abelhas vão zumbindo, seja o que Deus quiser. E as abelhas vão zumbindo, seja o que Deus quiser.